total eclipse of the heart. Finalizamos o nosso Olha Só do Fundo do Baú de hoje com Vento Ventania. Já já tem mais música de sucesso para você, 10h38. Nesta sequência tem os seguintes apoios. Livraria Verdade. Pensou em adquirir um produto religioso? Pensou em Livraria A Verdade. Moda católica, bíblias, livros, terços, medalhas, cordões, imagens em resina. E ainda, o melhor lugar para adquirir os produtos do padre mais querido do Brasil, Reginaldo Manzotti. Todos os lançamentos na Rua São Pedro, 212 Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Livraria Verdade. A arte em evangelizar. Ligue 3511-4848. Evangelizar. Você ouviu, você curtiu, você gostou. Som Zoom FM. Essa é a sua sintonia. A sintonia dos grandes sucessos. Todos os domingos, das 5 horas às 8 horas da manhã, Geração Saudade, com Cícero Roberto Sobreira. Aqui na Som Zoom FM. No Ceará tem entrega, porque o governo do estado... Não para, não para, não para, não para, não para, não. Mais de 420 alunos de Fortaleza e região metropolitana se formaram no curso de panificação social do programa Ceará Sem Fome. A primeira sala Google indígena do Brasil está em Maracanaú, um passo gigante para levar mais ferramentas de inovação para os estudantes. Alô, Barbalha! O governo do Ceará entregou um novo centro de educação infantil. Já são 167 em todo o estado. Não para, não para, não para, não para, não para, não. O governo do Ceará entregou uma sala sensorial na Casa do Cidadão Presidente Kennedy para pessoas autistas e neurodivergentes. Também foram entregues 300 novos armamentos ao raio. Desde 2023, quase 4 mil foram destinados às forças de segurança do estado. Reforço duplo, foram convocados 35 novos professores para a UES e 357 novos profissionais da saúde. E tem recorde com mais de 9 mil novos empregos formais em abril. É um governo que não para de entregar. Todos os sábados, de 12 às 14 horas, programa Breganejo, o melhor do brega e sertanejo. A apresentação de J. Luiz. Oferecimento: Prazeres da Carne Churrascaria. Músicas ao vivo nos finais de semana. Prazeres da Carne Churrascaria. O prazer de comer bem. Avenida Padre Cícero, ao lado da Cajuína São Geraldo. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Junto, oferecimento Ranieri Produtos Naturais, venda no varejo e atacado, é lá abrindo portas para quem quer conquistar, claro, a sua dependência financeira, tá? Se tornando aí um revendedor autorizado. Que tal você vender produtos lá da Ranieri Produtos Naturais? Vamos fazer uma visita na cena do Pompeu 198, a loja tá linda, cheia de ofertas incríveis para o dia dos namorados, para esse mês de São João, tá? Aproveita, vai lá, Ranieri Produtos Naturais, Senador Pompeu 198. As meninas atendem no WhatsApp também, 99647726. Tamo junto. E vamos com a casa organizada. Casa organizada. A nossa dica de hoje não é bem a casa para você organizar, mas para você manter sanduíches frescos. Para você, dona de casa, essa dica é boa. O sanduíche é prático, rápido e um grande salvador de momentos em que até o tempo para comer está curto, né? Então você pode ampliar ainda mais essa praticidade, preparando vários sanduíches de uma vez para ter um lanche prontinho em vários momentos, tá? Para manter os fresquinhos, coloque algumas folhas de alface sobre um papel alumínio e coloque o sanduíche por cima, embrulha e guarda na geladeira. Dica prática pra você, hein? Ó, vem curtir aqui comigo, Matheus Fernandes. Pro outro, pro lado, pro outro. Ei, MF no Rio. Vem, vem jogando gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Ou não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente se amar. Ah, jogue se me diz. Hoje a cama vai tremer. Oh, a gente vai fazer. Oh, só eu. Você, altas loucurinhas pra te enlouquecer. Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer. Oh, e a gente vai fazer diz. Oh, só eu e você, altas loucurinhas pra te dar pra. Chama, chama, chama, vai, vai, vai, vai. Ou vem sentando, ou vem jogando, ou vem sentando. E vem jogando, vem sentando, e vem sentando. Vem, vem jogando gostosinho pra mim.

lado, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Mais de uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. Som Zoom FM. Joga energia lá em cima que virou verão, por gentileza. Satisfação imensa. Essa música mexe muito comigo. Eu vi o sol nascer de novo, joguei água no rosto e fui trabalhar. Fui trabalhar. Troquei a porta da minha casa, mas com aquela sensação de já querer voltar. Mas é que nós é sonhador, nós que é sonhador, pá, preço demais. Nós sofre demais, nós é feliz demais. Sai pra ganhar o mundo, larga tudo pra trás, só pra ganhar a paz. Mas quem me dera eu pudesse um dia levar minha quebrada na minha mochila. Ter sempre do meu lado os parceiros e a família. Quando desse saudade eu parava um pouco e abria a mochila. Quem me dera eu pudesse parar no tempo em que a vida era só sonhar. Mesmo no paraíso eu sempre vou falar: esse lugar é lindo, mas hoje eu queria estar na minha quebrada. Por que que minha quebrada tem? Que aonde eu tô eu só quero voltar pra lá. Por que que a minha quebrada tem? Que aonde eu tô eu só quero voltar pra lá. É o pelo. Eu tenho tanto orgulho de você. Eu oro tanto por você, meu filho. Sua vida me preocupa, sabe? Você é um menino tão bom. Você é um menino tão abençoado, sabe? Porque só Deus na sua vida, na minha vida. Tá bom? Obrigada, meu filho, por tudo, tá bom? Obrigada de coração. Eu fico sem palavras, sabe? Te amo, viu? Qual preço que custa o sonho, se sonho só tem valor quando cê leva sua quebrada, sua família e sua dor. Pipa no céu, muito calor, varal com roupa pra secar. Nós tem um choro pra cair, mas tem dois panos pra enxugar. E chorar de novo é foda, nem tava nos meus planos. Ganhar o mundo todo e ficar longe de quem amo. Morando igual cigano, ganhando igual Neymar. Tô trabalhando tanto, mas sem tempo pra gastar. Mas é que nós é sonhador e nós que é sonhador paga um preço demais. Nós sofre demais, nós é feliz demais. Sai pra ganhar o mundo e largar tudo pra trás, só pra encontrar a paz. Mas quem me dera eu pudesse um dia levar minha quebrada na minha mochila. Ver sempre do meu lado, parceira, família. Quando desse saudade eu parava um pouco e abria a mochila. Mas quem me dera eu pudesse parar, a vida era só sonhar. Mesmo no paraíso eu sempre vou falar: esse lugar é lindo, mas hoje eu queria estar na minha quebrada. O que que a quebrada? O que que a minha quebrada tem? Que aonde eu tô eu só quero voltar. Mais uma vez, mais uma vez. O que que a minha quebrada tem? Que aonde eu tô eu só quero voltar pra lá. É o grelo. É o grelo. Abençoe nós, meu irmão. Obrigado pelo convite. Pra mim é uma alegria gigante. Te acompanho sempre. Sou um fã gigantesco seu. Pra mim é uma honra estar aqui no seu projeto hoje. Como você vai ficar demais até o final hoje, né? Tô emocionado mesmo, galera. Faz barulho, pro Grelo, por gentileza. Rádio Som Zoom FM 106,5. Esse solinho me lembra alguma coisa. Cheirinho de sucesso, tá ligado? Papazone, São Bacana e a Negra Japa. Ai. Daquele jeito, essa é hit, bebê. Vambora! Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado. Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado. Eu tive um amor. Amor tão bonito, mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no lobby. Que sentava, galopava. Joãozinho. Botava fogo na cama, gemendo no ouvidinho. Eu tive um amor e tive lobezinho. Um amor tão bonito que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo. Ai. Que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo. Ai. Eu vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava vai, todo bagunçado. Mas vou te contar um segredo, é coisa do meu passado. Saudade daquela potranca que me deixava todo bagunçado. Eu tive um amor, vai delícia, amor tão bonito, mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ouvidinho. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo. Ai. Eu tive um amor, tive lovezinho, amor sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ouvidinho. Que sentava e galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo. Sucesso! Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. A Sunzu FM. É o Tony Guerra da Aventura. Solinho é esse, hein, papai? É no solinho apaixonado. Sabe quicar. E o solinho vai entrando na sua mente. A novinha inteligente, só ela sabe quicar. Vai, vai. Para finalizar aqui esse bloco, são 11 horas, 2 minutinhos, hein? Volto já com o Zoom da Notícia e o nosso brega de hoje. Essa sequência tem os seguintes apoios. A maior rede de supermercados do interior do Ceará emplaca mais uma ação de preços baixos e traz o top 100 de ofertas. Pode carimbar. Anota aí. Agora são 100 produtos todo final de semana para você comprar barato e economizar de verdade. Todas as categorias e todos os setores com ofertas imbatíveis. É o Diniz Supermercados, de canto a canto e em todo canto, sempre perto de você. Você já sabe, quando o Diniz anuncia, é preço baixo de verdade. O Diniz é super econômico. Olha só, meu povo! O mês de junho na Distribuidora Rock tem muitas ofertas pra você! Estamos em clima de festa! Olha pro céu, meu amor! Com a experiência de quem há mais de 35 anos vende barato, temos ofertas quentes para deixar a sua casa pronta para comemorar! Cama, mesa, banho, uma seleção imperdível de produtos de alumínio para sua cozinha brilhar. E não para por aí. Temos uma variedade de produtos com preços especiais que só a Rock tem. Comprar barato é na Distribuidora Rock, Rua Senador Pompeu 279, no centro da cidade do Crato. A inteligência Uninassal é muito mais do que graduação. É um combo que ativa o seu melhor, da emocional à artificial. Aqui você desenvolve todas as inteligências para evoluir no pessoal e no profissional, com inovação e tecnologia. Aproveite! Graduação presencial com primeira mensalidade R$129 com o programa Ser Solidário. É inovação, é tecnologia, é empreendedorismo, é inteligência Uninassal. Aprendizado por toda a vida. Quem tem Araújo-Sat sabe. Com nossa internet, você pode mais. Acesse a internet turbinada, instalação gratuita, plano via fibra e cabo, Wi-Fi Plus, portal de assinante com mais de 27 aplicativos, entretenimento, diversão para todos os gostos, suporte técnico especializado, Araújo-Sat, a internet que te conecta ao mundo. Acesse nossas redes sociais e veja mais. Fale com a gente pelo telefone 889-9968-4077 ou pelo 88-3523-7227. Agora, quer internet com mais velocidade? Peça na Araújo-Sat. Sabe qual é a marca de sabão em pó que está conquistando corações? Isso mesmo, a Juá. É a segunda marca que mais cresceu no Brasil em 2024, pelo ranking de Super Varejo e Scantec. A cada dia, mais pessoas escolhem Juá por conhecer a excelência e qualidade dos nossos produtos. Obrigado por fazermos parte do seu dia a dia. Produtos de limpeza Juá. É do Nordeste, é do Ceará. Cinco horas, cinco minutos. Você curtindo o nosso programa, vamos curtir aqui o nosso, claro, o nosso brega de hoje, que tá bom demais e tá gostoso. Mandar um beijo todo especial pra moçada que tá lá no Mirandão curtindo a gente, a Gli. Eita, que já tá aí fazendo aquela comida gostosa, né, Gli? Já mandou o almoço, maravilhosa, é ela. Eita, gostosa, é ela. Ó, um abraço pra ela, pra Gli, né, pra... também sincero, né, galera do Mirandão, curtindo a gente, a Solange também, Solange professora, mora lá no Mirandão, aquele abraço, tá bom? A galerinha que tá curtindo a gente também, a Luciana Silva, da Vila Padre Cícero, aquele abraço, obrigada pela companhia, chega aqui, ó, curtiu um brega gostoso? Fernando Mendes, Genival Santos, Diana, Bartô Galeno e muito mais. Aquela menina modificou para sempre a minha vida. Ela chegou na cidade um dia, num parque muito bonito, trazendo alegria. Todas as noites ao parque eu ia, e lá chegando ela sempre me sorria. Falei do amor que por ela sentia e de um desejo imenso que em meu peito havia, de carregá-la em meus braços e abraçá-la, de apagar seus cabelos e beijá-la. Ela jurou que em meu caso pensaria, que dentro de uma semana a resposta daria. Uma semana mais tarde eu voltava, pensando só na resposta

não sabe o quanto eu estou sofrendo. Amor, a sua ausência, a solidão me apavora. Amor, não consegui gostar de mais ninguém. Porque você é o grande amor da minha vida. Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor, nessa hora eu não seria um sofredor. Eu seria o homem mais feliz do mundo. Mas o destino a cada instante me separa de você. Sei que vou me enlouquecer. É demais pra mim sozinho, uma solidão. Mas o destino a cada instante me separa de você. Desse jeito eu sei que vou me enlouquecer. Na sua ausência eu vou morrer na solidão. Mas o destino a cada instante separa de você. Desse jeito eu sei que vou enlouquecer. Na sua ausência eu vou morrer na solidão. Amor, não consegui gostar de mais ninguém. Sabe por quê, amor? Porque você ainda é o grande amor da minha vida. Nesse momento está contigo, meu amor. Nessa hora eu não seria um sofredor. Eu seria o homem mais feliz do mundo. Mas o destino a cada instante me separa de você. Desse jeito eu sei que vou enlouquecer. Na sua ausência eu vou morrer. Vai se entregar e o meu amor você vai implorar. Aí vai chegar minha vez, você vai pagar o que já me fez. Eu vou te ganhar, passo até uma aposta, porque mulher difícil é que o homem gosta. Eu vou te ganhar, passo até uma se entrega e o meu amor você vai implorar. Aí vai chegar minha vez, você vai pagar o que já me fez. Você vai se entregar e o meu amor você vai implorar. Aí vai chegar minha vez, você vai pagar o que já me fez. Eu vou te ganhar, faço até uma aposta, porque mulher difícil é que o homem gosta. Eu vou te ganhar, faço até uma aposta, porque mulher difícil. Até uma aposta, porque mulher difícil é que o homem gosta. vezes eu pergunto a mim sobre o futuro meu, se o tempo vai mudar e se eu vou ser feliz. Às vezes chego a duvidar que um grande amor virá buscar meu coração cansado de chorar. Ah, eu não quero acreditar que a vida vai tirar felicidade do caminho meu. Ah, já é hora de alguém olhar nos olhos meus e ver meu coração cansado de sofrer. Certa vez eu escutei alguém dizer que a esperança não pode morrer, mas se eu fico aqui a esperar em vão, morre a esperança no meu coração. Quem tudo quer da vida quase nada tem, por isso eu peço pouco, só preciso alguém, alguém que faça os meus olhos nunca mais chorar, alguém que nunca teve amor e que queira ficar. Ah, eu não quero acreditar que a vida vai tirar felicidade do caminho meu. Ah, já é hora de alguém olhar nos olhos meus e ver o meu coração cansado de sofrer. Certa vez eu escutei alguém dizer que a esperança não pode morrer, mas se eu fico aqui a esperar em vão, morre a esperança do meu coração. Venha, benzinho, que eu sou todinho seu.

106.5. Som Zoom FM. 106.5. Gosto demais de você, por isso ainda não lhe deixei, porque mil motivos você já me deu pra lhe deixar. Ouça o que vou lhe dizer, para o bem de você, para o bem de nós dois. Se você não mudar, eu vou acabar esquecendo você. Quem ama quer carinho. Eu vivo tão sozinho e fico tantos dias sem lhe ver. O amor vai acabar. Dou mais uma oportunidade, pois você já tem idade pra saber o que quer. Se você não mudar, eu vou acabar esquecendo você. Você já tem idade pra saber o que quer. Se você não mudar, eu vou acabar esquecendo você. Eu vou acabar esquecendo você. Zoom, Zoom, FM 106.5. Dancedez, o rei do médio grave. Cor do pecado é a cor do meu Brasil. Todo meu Brasil é cor, a cor do meu amor. Cor do pecado é a cor do meu Brasil. Todo meu Brasil é cor, a cor do meu amor. No sangue correm as raízes africanas, pernambucanas plantadas nesse país. Abraço o frevo, a folia e o samba. De norte a sul todo o povão gritando diz: cor do pecado é a cor do meu Brasil. Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor. E a cor do pecado é a cor do meu Brasil. Cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor. Capibaribe dando ideias recifenses, e toda a massa curtindo o que o mestre diz.

Zum Zum FM. Esta sequência tem os seguintes apoios. Meu mecânico diz que meu motor morreu. E agora? Me diz aí um jeito. O jeito é na retífica São Francisco, que lá é o lugar. É a melhor solução para motores e a mais completa em serviço, cabeçote e calibragem. Entrega seu veículo na melhor retífica do Cariri. Foi boa, moção. Já falei, foi no zap 996099294 e já foi buscar o motor. Ligeiro demais, homem. Fala no zap e vamos aonde você estiver. Retífica São Francisco. Triângulo Juazeiro do Norte. Olha só, meu povo, o mês de junho na Distribuidora Rock tem muitas ofertas pra você. Estamos em clima de festa. Olha pro céu, meu amor. Com a experiência de quem há mais de 35 anos vende barato, temos ofertas quentes para deixar a sua casa pronta para comemorar. Cama, mesa, banho, uma seleção imperdível de produtos de alumínio para sua cozinha brilhar. E não para por aí. Temos uma variedade de produtos com preços especiais que só a Rock tem. Comprar barato é na Distribuidora Rock. Rua Senador Pompeu 279, no centro da cidade do Crato. São Zoom FM 106,5. Do jeitinho que você gosta. A maior rede de supermercados do interior do Ceará emplaca mais uma ação de preços baixos e traz o top 100 de ofertas. Pode carimbar, anota aí. Agora são 100 produtos todo final de semana para você comprar barato e economizar de verdade. Todas as categorias e todos os setores com ofertas imbatíveis. É o Diniz Supermercados, de canto a canto e em todo canto, sempre perto de você. Você já sabe, quando o Diniz anuncia, é preço baixo de verdade. O Diniz é super econômico. O Jornal Alerta Geral tem uma linha direta para você, ouvinte internauta. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Aqui a informação que você precisa. Daqui a pouquinho tem aí Alerta Geral, Fábio Lemos e toda a sua equipe, né? Acabei de ver aqui, gente, CPI das Bets, né? Relatório pede o indiciamento de Virgínia Deulane e mais 14 na lista aí, viu? A relatora da CPI das Bets, a senadora Soraya, né, do Podemos, pediu em seu parecer 16 indiciamentos entre influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas, e as conclusões constam, né, do parecer protocolada pela parlamentar na manhã desta terça. A expectativa é que o documento seja lido ainda nesta terça e votado ao longo da semana, viu? E na lista de indiciamentos postados aí, propostos por ela, a influenciadora Virgínia Fonseca aparece como um dos nomes acusados pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. A famosa é acusada de induzir seguidores a realizar apostas com simulações em reais de ganhos. Também consta o nome da influenciadora Deulane Bezerra, né, acusada de contravenções penais do jogo de azar, loteria não autorizada, por crimes de estelionato também, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Deulane é acusada também de ser sócia oculta de uma casa de apostas, né, a 01, que opera a partir de uma decisão liminar da Justiça de São Paulo. Eita, gente, é isso aí. Em geral, né, o conteúdo é enviado ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União, e cabe a esses órgãos aí, portanto, decidir pela apresentação de denúncias baseadas no relatório. Se dá aí mais uma probleminha de cadeia, enfim, né, sabe, né, o Brasil é Brasil, vamos ver. Vamos aqui para você ligadinho com a gente, 11h47, vem curtir o Wesley, não, aqui é Guilherme Benuto, tá, pra gente curtir. Pode rir, tá de boa, que hoje ela não vem. Disse um amigo meu pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje é piscina e churrasco, atrás que cê for beber. Chegando lá, algum filho da mãe também chama. sofrimento pra cá. Quando ela foi dar um beijo nele, a vizinha passou e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina tão desesperado, quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pra ver se esse amor morre afogado. Você é Guilherme Venoso, bebê. Aconteceu isso com você? Nem queira passar, rapaz. Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir. E ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra casa. Quando ela foi dar um beijo em mim, a vista passou e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pra ver se esse amor morre afogado. Samsung FM. Olá, rapazes. Aqui é a boiadeira. Estão preparados para o minha pegada vai fazer você gamar. Embaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Chris B. Meu beijo vai te viciar. Terminando aqui, gente, dando risada aqui com os meninos, já preparando o programa, tá? Já já tem muitas informações. Obrigada pelo carinho, pela sintonia. Amanhã, quarta, a gente se encontra, tá bom? Combinadíssimo? Um cheiro bem grande no coração de vocês. Fiquem na nossa programação. Já já tem notícias. Fábio Lemos, os meninos, toda a equipe. Aí tem o Elton e tem o Vinícius no finalzinho da tarde. Até amanhã. Um cheiro no coração. Tchau, tchau. Busy making them babies. Been out in the real world, don't like how it's tasting. Let me change your mind with my little old saying. What? 2, 4, 6, 8. Who do we appreciate? Put some sugar in my water, yeah, cause we making Minute Maid. Forget all the hate, do a shimmy shake. Put the pedal to the metal on the interstate. Living in this big blue world, my head up in outer space. I know I'll be de novo. Vou querer de novo. De novo, de novo. olhar lá na rua se cruzou. Me marcou demais, ali nasceu o nosso amor. Foi tudo de repente, nunca amei alguém assim. Amor te quero e não vivo mais sem ti. Vou sofrer! Entre beijos e sorrisos eu me apaixonei. Tudo tão perfeito, do jeitinho que sonhei. Foi tudo de repente, nunca amei alguém assim. Amor te quero e não vivo mais sem ti. Com medo de amar. Esta sequência tem os seguintes apoios. Olha só, meu povo! O mês de junho na Distribuidora Rock tem muitas ofertas para você. Estamos em clima de festa. Olha pro céu, meu amor. Com a experiência de quem há mais de 35 anos vende barato, temos ofertas quentes para deixar a sua casa pronta para comemorar. Cama, mesa, banho, uma seleção imperdível de produtos de alumínio para sua cozinha brilhar. E não para por aí. Temos uma variedade de produtos com preços especiais que só a Rock tem. Comprar barato é na Distribuidora Rock. Rua Senador Pompeu 279, no centro da cidade do Crato. Crato, a gente ama, a gente cuida. Só Crato fazendo por você. Crato a gente ama, a gente cuida. Ambiental Crato e o resultado já começa a aparecer. Seminário Mirandão, Novo Horizonte e Grangeiro, Pimenta, Vila Alta, Centro e Lameiro, Ponta da Serra, Bela Vista, Dom Quintino e Palmeiral. O Crato todo vê o trabalho ambiental. Ambiental Crato. Quebrou, trincou, Forte Para-brisa solucionou. Nem te conto outro dia, no meio da noite o farol pifou. Logo gritou, tira esse carro daí. Morri de vergonha e todo mundo falou: leve esse carro na Forte Para-brisa antes que cause um acidente. Forte Para-brisa dá um jeito. Matriz em Crato, telefone 3521-4291. E em Juazeiro do Norte, telefone 3587-4079. Forte Para-brisa. O Instituto Flor do Piqui tem fortalecido a vida do homem do campo e do produtor rural. Projetos importantes como o uso sustentável da água e implantação de cisternas. Muitas famílias agora têm mais saúde e oportunidade de melhorar a sua vida e a sua produção agrícola. O Instituto Flor do Piqui tem mudado a vida de muita gente através da qualificação profissional e vários outros projetos. Mais de 2.500 famílias beneficiadas, mais de 3.000 mulheres beneficiadas, mais de 11.300 cisternas construídas e mais de 50 feiras realizadas. Instituto Flor do Piqui, desenvolvimento e sustentabilidade, é do Crato, do Cariri, com atuação em todo o Nordeste brasileiro. 106,5! Música, informação e diversão você tem aqui. Rádio Zum Zum FM. Cuidar do seu animal nunca foi tão fácil e completo. Na Coaçu, comércio de produtos agropecuários e pet, você vai encontrar os mais variados tipos de rações e rações específicas para o tratamento de saúde do seu pet. Produtos para tosa, banho e um tratamento todo especial para ele ficar lindo e cheiroso. E ainda você tem atendimento ambulatorial com o médico veterinário Dr. Cosmo Samuel de segunda a sexta-feira pela manhã. E você também pode agendar a consulta para o período da tarde. Medicamentos e muito mais para o seu pet. E se você quer montar sua granja, faça a sua encomenda. Telas, lonas, rações e venda de pintos por encomenda. Também tem vacinas para aves e animais. É a Coaçu, trazendo os melhores produtos agropecuários e para o seu pet. Coaçu, Rua Senador Pompeu 283, no centro da cidade do Crato. Coaçu, comércio de produtos agropecuários e pet. No espaço de dança Aline Silva, você encontra diversas modalidades para todas as idades. Para as crianças, tem dança teen, K-pop, ginga capoeirinha e o balé para os pequenos até 5 anos, o Baby Class. E para os jovens e adultos, fit dance, hitbox, aerodança, dança terapia, K-pop, treinamento funcional e jazz funk. O espaço de dança Aline Silva fica na rua Monsenhor Esmeraldo 429, no bairro Pinto Madeira, em Crato. O telezap é o 99680-2523. Vem fazer parte dessa dança. Somos um FM. Como é bom saber que você está com a gente. Somos um FM. Boa música, informação, promoção e diversão. Eu tô ligado, eu tô ouvindo a Somos um FM. A mais popular agora, do jeito que você gosta. A partir de agora, você tem um compromisso com a verdade, a informação, o fato, a utilidade pública. Jornal Alerta Geral. Segunda edição. Apresentação, Fábio Lemos. Alerta Geral. Fábio Lemos. Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Jornal Alerta Geral, segunda edição aqui na mais popular do Brasil, do jeitinho que você gosta. FM 106,5, aqui na Somos Um FM. O Alerta Geral, segunda edição, tem o apoio de distribuidora Rock há mais de 35 anos, vendendo barato. Coaçu, comércio de produtos agropecuários e pet. Instituto Flor do Pequi, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Carajás Home Center. Jornal Alerta Geral, segunda edição, hoje, terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Direção Geral de Luzinor de Oliveira, Gerência Regional J. Lopes e uma equipe completa para deixar você muito bem informado e informada. Ambrósio Santos, Henrique René, Ítalo Benoís, Josélio Araújo, Leandro Santos, Marcos Silva. A nossa parceria com CaririCeará.com e Sistema de Comunicação Ceará agora. Alerta Geral. No Alerta Geral de hoje você vai conferir o desfecho das CPIs que estão ocorrendo. Torres chama plano de golpe achado na casa dele de minuta do Google. Secretário do 8 de janeiro e ex-justiça disse que perdeu o celular nos Estados Unidos. Augusto Heleno decide só responder a pergunta da defesa. Garnier nega a Moraes ter colocado tropas à disposição. CPI dos jogos, dos bets. Olha, a relatora pede indiciamento de Virgínia e Deolane. Você vai conferir também aqui no Alerta Geral, segunda edição. Juazeiro do Norte registra 33% de cobertura vacinal contra a influenza entre o público prioritário. Morte em acidente de trânsito no Cariri neste final de semana, apenas uma. Idoso morre no Hospital Regional em Juazeiro após acidente em Santana do Cariri. Leandro Santos daqui a pouco trará as notícias esportivas e, claro, a expectativa do jogo da seleção brasileira logo mais hoje à noite lá em São Paulo. ITA publica editais de concurso público com 64 vagas para o Ceará. Salários chegam a 14 mil. Laboratório da UFCA desenvolve pesquisa sobre condições de trabalho e saúde mental no Cariri. Terceira conferência do idoso acontece aqui na cidade do Crato. São estas e outras notícias que você vai conferir aqui e agora nesta edição do Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Utilidade Pública. Som Zoom Cariri FM. Utilidade Pública. Som Zoom Cariri FM. Atenção. Convite missa de 30º dia. A família de Inácio Pinheiro Leite convida parentes e amigos para sua missa de 30º dia, missa de 30º dia de sua partida, que acontece hoje, dia 10 de junho, às 18 horas, na paróquia de São José Operário, de Ponta da Serra. Missa de 30º dia de Inácio Pinheiro Leite. A família agradece antecipadamente a todos os que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade cristã. Olha, a festa de Jesus Misericordioso começa depois de amanhã, dia 11, até o dia 21 de junho, com o tema Com Jesus Misericordioso Caminhamos com Fé e Esperança a Entrarmos na Porta da Justiça, que é vós, Senhor. A festa de Jesus Misericordioso tem sua abertura nesse dia 11, 6 horas da manhã, até a visita da imagem à residência de José e Lúcia. Às 19 horas, Santa Missa. A comunidade convidada é o Monte Alverne, Taboca e todas as comunidades. Animação do Coral São Francisco, de Monte Alverne. Primeira comunhão das crianças da comunidade. Celebrante é o Padre Paulo Lemos. Utilidade Pública, São Zoom FM. Alerta Geral. Geral. Sobre a vida. A vida é um mistério que se desdobra a cada dia, um convite constante à descoberta e à transformação. Ela não vem com um manual de instruções, mas nos presenteia com experiências, algumas doces, outras amargas, que moldam quem somos. Muitos buscam respostas definitivas sobre o sentido da existência, mas talvez a beleza esteja justamente na sua ambiguidade. A vida não é uma equação a ser resolvida, mas um caminho a ser percorrido. Cheio de altos e baixos, encontros, desencontros, partidas e despedidas. O tempo nos ensina que nada é permanente. As alegrias passam, as dores também. E o que fica são as lições que carregamos dentro de nós. Por isso vale a pena viver com presença, cultivando gratidão pelo simples. Um raio de sol, um abraço, um momento de silêncio. No fim, percebemos que a vida não se mede pela quantidade de anos, mas pela intensidade com que vivemos cada instante. Que possamos então amar mais, julgar menos e encontrar significado não apenas nos grandes feitos, mas nos pequenos gestos que tornam a jornada digna de ser vivida. Já dizia Vinícius de Moraes, abre aspas, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, fecha aspas. Geral. Olha, conferindo a hora certa, meio-dia 14, aqui na 106,5 Som Zoom FM. O presidente da Câmara diz que contas públicas estão completamente desajustadas e defende uma agenda a médio e longo prazos para encontrar uma saída para a situação fiscal. Os detalhes direto da Câmara com o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que é preciso uma agenda a médio e longo prazo para encontrar uma saída para a situação fiscal do Brasil. Segundo o presidente, as contas públicas estão completamente desajustadas e o país caminha para uma situação de ingovernabilidade fiscal. Mota participou de evento promovido pelo jornal Valor Econômico em São Paulo. O deputado afirmou ainda que se o Brasil não adotar medidas mais estruturantes para organizar as contas públicas, os aumentos de impostos, visando a uma maior arrecadação para cobrir novos gastos, continuarão a ser debatidos. Vou continuar insistindo num debate estruturante para o país, para podermos debater o gasto, debater aquilo que nós estamos querendo adiar e não dá mais para adiar. O país está caminhando para uma situação de ingovernabilidade. Quem quer que venha a ser o presidente da República na eleição do ano que vem terá que fazer um choque nessa relação, porque não é possível administrar o país da forma que está em jogo o futuro do país, e nós temos que colocar o dedo nessa ferida. Segundo Mota, o governo apresentou uma alternativa à alta do IOF e falou-se pouco sobre um debate mais estrutural. Mota quer o engajamento maior do Executivo nessa pauta e ressaltou que não há um compromisso firmado em aprovar essas medidas propostas pelo governo. Ele afirmou ainda que o governo está disposto a fazer um debate sobre as isenções fiscais, tema que é um consenso de que estão exageradas. O presidente cobrou algum tipo de aferição desses benefícios em relação à contrapartida que o Estado recebe. E está indo para um nível que o país não suporta mais. O Brasil deve ir para algo em torno de 800 bilhões de reais, que precisam ser revisitados. E aí esse corte ainda será discutido e debatido como será feito. Existe uma sugestão do governo para cortar 10% no ano que vem. Eu já ouvi também ideias de fazer uma coisa escalonada. Segundo Mota, um dos debates acerca do gasto primário que precisam ser enfrentados é em relação ao benefício da prestação continuada, o BPC. No final do ano passado, entrou em vigor uma lei que restringiu o acesso ao BPC. Esse programa garante um salário mínimo por mês a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O presidente Lula vetou trecho da proposta que excluía as pessoas com deficiência leve da lista de elegíveis a receber o benefício. O veto deve ser analisado na próxima sessão do Congresso Nacional. E nós estamos caminhando para que esse benefício seja maior do que o Bolsa Família em 2 ou 3 anos. O BPC, que hoje atende 6 milhões de pessoas, está custando em média 120 bilhões de reais. O Bolsa Família, que atende 50 milhões de pessoas, 17 milhões de famílias, custa 170 bilhões de reais. Então há uma distorção completa de como esse benefício está sendo distribuído, como ele está sendo concedido em nosso país, mas que o governo também venha colocar a sua cara nesse enfrentamento. E ninguém está aqui dizendo que é contra o BPC. Nós só somos a favor de que o benefício seja distribuído, seja concedido a quem tem realmente o direito, porque não é normal um crescimento desse. Em reunião no domingo com Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e líderes partidários das duas casas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as propostas do governo para serem tomadas para garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas, com o apoio do Congresso Nacional. São diversas alternativas ao aumento do IOF para serem analisadas pelos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Alerta Geral. CPI das Betes. O relatório pede o indiciamento de Virgínia Deolane e mais 14 pessoas. A relatora da CPI das Betes, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso, pediu em seu parecer 16 indiciamentos entre influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas. As conclusões constam do parecer protocolado pela parlamentar na manhã desta terça-feira, dia 10. A expectativa é que o documento seja lido ainda nesta terça e votado ao longo da semana. Na lista de indiciamentos propostos por Soraya, a influenciadora Virgínia Fonseca aparece como um dos nomes acusados pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. A famosa é acusada de induzir seguidores a realizar apostas com simulações irreais de ganhos. Também consta o nome da influenciadora Deolane Bezerra, acusada de contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Deolane é acusada de ser sócia oculta de uma casa de apostas, a 01, que opera a partir de uma decisão liminar da Justiça de São Paulo. Segundo a relatora, além de estar na operação da empresa, a famosa também divulga ostensivamente a atividade ilegal em suas redes sociais. O relatório final é uma das obrigações das comissões parlamentares de inquérito CPIs, que é produzido ao final dos trabalhos e serve como documento definitivo do colegiado. As informações são encaminhadas aos órgãos responsáveis por promover eventuais responsabilizações de condutas criminosas apontadas no documento. Em geral, o conteúdo é enviado ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União. Cabe a esses órgãos, portanto, decidir pela apresentação de denúncias baseadas no relatório. Soraya Trunick avaliou que a lista de indiciados tem nomes que se misturam com um outro. Para ela, as conclusões apontadas no documento compreende o melhor que nós podemos contribuir com a legislação brasileira. Acima de tudo, uma proposta de um adendo à regulamentação por parte do Poder Executivo para conseguirmos que, pelo menos, e minimamente, monitorar os apostadores. Foi o que afirmou a senadora. Olha, agora 12:21. Nós vamos trazer mais informações agora, desta vez com o pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ou seja, com o presidente Romeu Aldighieri, né? Localizou aí, Menui? Tá tudo certinho aí? Que no meu ponto aqui tá mais ou menos, mas vai dar certo, se Deus quiser. Bom, trazer informações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, de uma pauta que aconteceu ontem, que estava pautada aqui para o jornal Alerta Geral, mas devido às nossas entrevistas, nós vamos trazer hoje para você. Porque a Alesc, o SEMA, a CAGES e a Secretaria das Cidades firmaram um compromisso com foco na coleta seletiva, né? Você lembra dessa história. Mas antes, eu queria falar também sobre o plantio de mudas de flamboyant no jardim. A programação do mês de junho ambiental, lançado pela Alesc, com o plantio simbólico de uma muda de flamboyant nos jardins do prédio principal da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O Junho Ambiental tem o objetivo de conscientizar sobre as boas práticas de prevenção ambiental e, principalmente, sobre a eliminação da poluição global por plásticos. As ações são promovidas pelo Comitê de Responsabilidade Social e pela Célula de Sustentabilidade e Gestão Ambiental. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldighieri, participou da iniciativa. É importante que a gente cultive esse ato para as atuais gerações, para as nossas crianças e adolescentes que entendam a importância de nós termos áreas verdes cada vez mais nos perímetros urbanos e principalmente nas matas ciliares, nas nascentes dos nossos córregos, rios e riachos. Nós temos aí uma grande programação do Junho Ambiental, parabenizar a todos que fazem o Comitê de Responsabilidade Social e Ambiental da Alesc, está nas nossas redes sociais, uma série de atividades envolvendo a comunidade. O mais importante é que a gente chame a atenção, que a gente entenda e saia da retórica que meio ambiente é coisa de romantismo, de apaixonados. Meio ambiente existe para que a gente possa respeitá-lo e aprender a alinhar desenvolvimento socioeconômico com proteção ambiental. Tivemos um dia histórico para o meio ambiente do Ceará, que foi a sanção pelo governador Elmano da Lei de Zoneamento Ecológico e Econômico da Zona Costeira, que mostra que nós temos maturidade, aprovado por unanimidade dessa casa. Foi conversado com o movimento ambientalista, com a Federação das Indústrias, com a Associação dos Prefeitos. Nós temos hoje um planejamento de uso e ocupação do solo no nosso litoral. Alerta Geral. A primeira-dama da Alesc, Tainá Marinho, também participou e destacou a importância da ação. A importância é muito grande porque a gente dá exemplo para muitas pessoas que estão nos acompanhando. A Assembleia Legislativa, como uma casa grande e respeitada que é, precisa reforçar esse compromisso com o meio ambiente todos os dias. E nesse momento em que nós estamos no Junho Ambiental, é ainda mais propício para que a gente mostre a consciência ambiental que nós temos aqui. Alerta geral. A articuladora do Comitê de Responsabilidade Social, Amanda Melo, destaca a participação de 3 crianças da comunidade do entorno da Assembleia na atividade. Nós trouxemos 3 crianças da comunidade do entorno, uma comunidade que a Assembleia já tem uma atenção muito especial, e o motivo é para que eles representem, simbolizem essa esperança no amanhã. Eles como os principais agentes de transformação para que no futuro ainda tenhamos recursos suficientes, ainda tenhamos recursos naturais suficientes e sejamos sustentáveis ainda. Essa é a ideia do plantio de hoje, também trazer o presidente, que tem uma pauta ambiental muito importante, traz isso com muita força. Então é um junho repleto de atividades e vamos até o dia 27, trazendo tudo isso de uma forma muito especial e carinhosa para todos os servidores e para a comunidade de um modo geral. Alerta geral. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ALES, realizou ontem, terça-feira, dia 10, às 9 horas, no Salão Nobre, a assinatura do termo de compromisso da coleta seletiva solidária junto à Secretaria do Meio Ambiente e Mudança de Clima, do Clima UCEMA, como parte da programação do Junho Ambiental. Além disso, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGESE, e a SEMA renovarão um termo de colaboração garantindo que os resíduos gerados sejam tratados de forma sustentável. Outro destaque do encontro foi a formalização da adesão do Decreto Estadual número 32.981, de 20 de fevereiro de 2019, por parte da Secretaria das Cidades, SEMA e associações de catadores. Esse decreto estabelece que todos os órgãos e instituições públicas devem separar corretamente o lixo reciclável e encaminhá-lo para associações e cooperativas de catadores. Agora, 12:26, aqui na mais popular do Brasil, do jeitinho que você gosta. Romeu Aldeguer recebeu oposição para o café da manhã ontem. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Alessio, o deputado Romeu Aldeguer, do PSB, convidou parlamentares da oposição para um café da manhã desta terça-feira, dia 10. A pauta é o funcionamento da casa e a ratificação de que o seu posicionamento é sempre fundamentado no diálogo. Reafirmando o papel de mediador que precisou intervir por 2 vezes em coletas sérias no plenário, Aldeguer recebe deputados e deputadas no gabinete da presidência para dar voz a todos e todos que queiram contribuir com os trabalhos da casa. Desde a posse, que me coloco como ponte para dar andamento aos funcionamentos necessários. Minha profundidade é o resultado. É a manutenção e o avanço de políticas públicas que cheguem no cidadão, na cidadã. E, claro, na manutenção da ordem democrática. Por isso quero ouvir todos e todas. Fecha aspas, pontuou o presidente. E em recente balanço relativo aos 100 dias da atual gestão, foi exposto que neste curto período da nova mesa diretora foram votados 328 projetos de lei e mais de 2 mil requerimentos apreciados. Mesmo assim, Romeu, que já foi líder do governo, entendendo a importância do ato de ouvir como exercício para a melhoria dos processos internos, ele tem colocado em prática. Agora, 12:28, é rapidinho, a gente volta já já com Alerta Geral, segunda edição. Alerta Geral. Esta sequência tem os seguintes apoios. Cuidar do seu animal nunca foi tão fácil e completo. Na Coaçu, comércio de produtos agropecuários e pet, você vai encontrar os mais variados tipos de rações e rações específicas para o tratamento de saúde do seu pet. Produtos para tosa, banho e um tratamento todo especial para ele ficar lindo e cheiroso. E ainda você tem atendimento ambulatorial com o médico veterinário Dr. Cosmo Samuel de segunda a sexta-feira pela manhã. E você também pode agendar a consulta para o período da tarde. Medicamentos e muito mais para o seu

preço baixo de verdade. Eu estou falando lá da Carajás Home Center. É isso mesmo. É arraiar de economia para deixar sua casa pronta para a festa. Porque arretado mesmo é comprar barato. Se liga, tem piso tipo Acer Brás, R$20,90 o metro quadrado. Cadeira Atlântida PVC Tramontina, R$54,90. Assento sanitário Astra, R$33,90. Impermeabilizante Tec Plus, top 18 quilos, quartzolite, R$59,90. Porcelanato tipo APA mesa, R$39,90 o metro quadrado. Tudo para deixar